Fala pessoal dos Cinefãs, cá estou eu mais uma vez, ninguém mais, ninguém menos que João Veras, trazendo para vocês mais um episódio desse programa que tá me deixando com os cabelos em pé. Esse programa mesmo que vocês estão pensando, o Quinta Cadeira, que até então, depois da primeira semana, me fez ficar com 8 vozes, sendo que eu tenho que encher até 16. Então, nenhuma mais, nenhuma menos. Tô ferrado? Talvez eu esteja um pouco ferrado. Mas bom, vamos ver como é que vai ser esse primeiro episódio, que é o de terça-feira. E aí, a gente se resolve depois, hein? É, gente, então, o desafio essa semana vai ser virar pro mínimo de pessoas possíveis, porque ainda tem mais 2 semanas e eu preciso encher mais 8 vaguinhas. Mas bom, começando os trabalhos, a gente já chegou rasgando com um musicão, que foi Fallen, da Alicia Keys, interpretado pela Camila Marotti. Ela começou um pouco insegura, tava fora do tempo, ela fez uma quebra que eu não sei se foi intencional ou se foi sem querer, que me incomodou um pouquinho, mas ela tinha uma potência legal, ela tava fazendo umas linhas melódicas meio improvisadas, dependendo da parte que ela tava, ela sabia colocar bem a voz. Mas eu particularmente não gostei muito, foi fácil essa, por incrível que pareça. Ela teve 3 cadeiras viradas, a da Isa, a do Lulu e a do Teló, e ela escolheu o time do Lulu Santos, embora todo mundo tenha achado que ela ia pro time da Isa. Mas bom, eu também não tô virando a minha cadeira pra ela, porque o negócio tá limitado, o negócio tá ficando doido e eu tenho só 16 vagas e é isso aí. Bom, vamos aguardar a próxima. E a primeira eliminada da noite, depois de tanta emoção, foi a Stephanie Massen. Que cantou Flor e Beija-Flor. Ela tinha uma voz legal, um grave maneiro, só que ela tava muito insegura. Ela é uma pessoa que tá muito crua ainda, tá nova, né? Aí acontece isso. Mas bom, não dá pra todo mundo sempre, não deu pra ela. E vamos pra próxima audição. E vamos todos ser transportados de volta para a década de 50 e a década de 60. Mariela cantou Dindi, é uma música que eu não conhecia, que eu li ali embaixo. Tinha o Tom Jobim como um dos compositores. Espero não ter lido errado, pelo amor de Deus, ninguém me mata. E assim, a única coisa que eu consegui escrever foi interpretação. Essa menina, ela entregou, assim, e foi de um silêncio, foi de uma classe. Essa apresentação, que foi único, e a gente procura essas coisas únicas. Então eu virei minha cadeira pra ela, é menos uma vaga, né, pra mim, mas eu não me arrependo, sinceramente, porque ela é muito boa. Ela levou 4 cadeiras, mas o coração dela era de Ivete Sangalo. Então, mais uma voz pro time da Ivete Sangalo, mais uma voz pro time João Veras. Vamos aguardar a próxima audição. A próxima candidata foi de Lady Gaga, Born This Way, Noelle. Teve uma cadeira virada, que foi a da Isa. Não vai ter a minha cadeira virada. Ela é interessante. Ela tem técnica, mas pra mim faltou empolgação, e é uma música que precisa de mais empolgação do que o que ela colocou. Embora ela tenha dito que Lady Gaga é a artista favorita dela. Gente, por favor, né? Bom, as coisas estão ficando complicadas, tem coisa que eu não posso deixar passar, e essa é uma delas. Então eu não viro minha cadeira, mas ela tá na competição ainda, porque ela tá no time da Isa, que foi a única pessoa que virou. Vamos para a próxima audição. Gente, Uriel cantou uma música difícil em inglês, Lay Me Down, do Sam Smith. E assim, o arranjo dessa música, olha, completamente diferente. Era um arranjo, era outra música. Com muita dor no coração. Eu vou dizer que foi legal, mas tipo, foi legal. Não me empolgou da forma que eu queria que me empolgasse. Então eu não vou virar minha cadeira pra ele, mas surpreendentemente, ele teve 4 cadeiras. Sim, 4 cadeiras. Uma delas é de quem? Isa, que foi quem ele escolheu pro seu time. Pra ser do time, no caso. E é isso. É isso que eu tenho pra falar. Eu quero que passe batido, porque antes que eu me arrependa de não ter virado e querer virar. Porque eu preciso ser mais seletivo, preciso ser mais calmo, mais tranquilo. E vamos pra próxima audição. Sabe o que eu adoro no The Voice Brasil? O humor que eles colocam, cara, é sensacional. É uma sintonia dos técnicos que é muito boa. Bom, Bia Ferraz cantou Sorte Que Você Beija Bem. Eu virei pra ela, tá? Tô logo lhes adiantando, porque não consegui segurar, gente. Eu, infelizmente, não consegui segurar. Ela começou meio malzinha, mas ela foi melhorando. Isso foi ficando, achando, eu achei que foi ficando legal. E aí foi me empolgando, porque ela começou muito nervosa. E aí foram virando, ela foi relaxando, sabe? Aí eu fui relaxando junto com ela. Eu queria que ela fosse, tipo, se desse bem, entendeu? Bom, além de quatro cadeiras, que não foram quatro cadeiras, eu já vou chegar lá. Eu tô virando a minha cadeira pra ela, como eu falei. Menos um espaço na minha equipe. Bom, voltando ao assunto, como eu falei, quatro cadeiras, um bloqueado. O bloqueado foi Lulu Santos, feito por Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, que não conquistou a voz, nem Isa, que também não conquistou a voz, já que Lulu Santos estava fora da disputa. Michel Teló faturou a menina. Parabéns, ela é muito boa, eu acho que ela tem tudo pra evoluir e ela vai se dar muito bem. Tomara que dê tudo certo. Bom, menos uma, vamos pra próxima audição. A próxima candidata foi Luana Lima. Ela cantou Bad Liar e tomou um susto porque só o Lulu Santos virou a cadeira pra ela. Bom, ela tá no programa, mas vamos falar da apresentação. Eu achei um vocal muito mediano, achei que faltou preparo, e isso com certeza é por causa da idade dela, porque ela só tem 19, e 19 é uma idade perigosa pra começar a fazer essas coisas. Bom, mas ela tá dentro, tomou-lhe um susto, levou só uma cadeira e não vai levar a minha, porque, sinceramente, eu quero gente preparada. Então, vamos pra próxima audição. Tá, olha, eu já aceitei que eu vou encher meu time logo. Quem cantou agora foi a Poliana Kayes, ela cantou When the Party is Over. É uma música que, assim, essa menina, ela trouxe uma dinâmica pra música que vocês não têm ideia do que foi. Ela é muito boa, ela é muito inteligente, ela é muito boa, ela tem muito domínio. E parecia que ela tava cantando, ela tava no mundinho dela, cara. Olha, não falei, é verdade, ela tem 17 anos, falaram aqui no meu ponto que eu tinha que falar. 17 anos, cara, 17 anos pra soltar uma dessa, olha. Palmas, parabéns. Quatro cadeiras, cinco na verdade, porque tem a minha. Mais quatro cadeiras e time da Isa. E time João Veras, mais uma vez, Isa me copiando, vou reivindicar isso aí. Bom, vamos aguardar a próxima, gente. Gente, muito bom, Nina Oliveira cantou Festa do Gonzaguinha. A palavra pra essa audição foi conforto. Conforto e gingado, jogo de cintura. Ela, assim, ela é de uma extrovertividade, porque eu gosto de inventar palavra. Muito boa, parabéns pra Nina Oliveira, que eu não sei se eu falei o nome dela. Embora só uma cadeira tenha virado pra ela, eu também não vou virar não, porque eu já virei pra muita gente, eu tô nervoso. Tô nervoso, tô com medo. E não sei que horas esse programa vai acabar, eu tô gravando junto com o programa e eu tenho que me segurar pra não ficar virando pra um monte de gente. Se eu pudesse, eu virava pra todos. Mas bom, só Michel Teló virou. Ela vai ficar no time de Michel Teló, não vai ficar no meu. Mas parabéns, tá no programa. Vamos ver qual vai ser a trajetória dela aí. Vamos pra próxima audição. Vamos lá, gente. Ana Ruth, 18 anos, cantou sozinho, mostrou presença, mostrou segurança. Mas a gente teve um probleminha. Oversinging. O que é o oversinging? É quando a pessoa canta, só que ela canta assim, ela vai e começa a botar um monte de firula, começa a botar um monte de melisma, que como eu expliquei na outra temporada, eu vou explicar de novo, é quando você brinca com a melodia, fica fazendo, passeando por várias notas quando você tá fazendo uma linha só. É muita firulinha, Me incomodou um pouquinho, porque ela cantou sozinho, né? Que é uma música um pouco mais simples, um pouco mais intimista. Então, a mim particularmente não clicou muito. Então, eu não vou virar minha cadeira pra ela. A Isa virou a cadeira pra ela. Então, só temos Isa. E é isso, por enquanto. Não sei mais o que falar. Foi bom, mas... eu fico meio decepcionado quando esse tipo de coisa acontece. Eu fiquei meio irritado, meio chateado e eu não consegui virar pra ela. Por mais que seja uma pessoa super simples, tenha se mostrado, pô, mega humilde, eu acho que você tem que saber dosar umas coisas que ela não soube, mas ela vai aprender. Ela vai ter um caminho aí com a Isa. Vamos ver o que ela vai fazer com a menina. E vamos pra próxima.